viajei o caminhão do senhor José Sofia. Convidei o pessoal pra fazer a romaria. As mulheres tudo arrumaram, muita água e comida. E pra ver a padroeira, a viagem era comprida. Arrumei no encerado, corriba da armação. Usei mais família em cima pra cortar o estradão. E quando o motorista do lugar deu a partida, nós cantemos em voz alta, em louvor Aparecida. Salve a mãe do Redentor, a Senhora grande quantia, mas nós nem se incomodemos. Em vez de achar ruim, nós ria. O guarda mandou seguir em louvor a sua vida. Nós cantemos em voz alta o canto da Aparecida. Depois de muita viagem, mais ou menos 12 horas, cheguemos na Terra Santa, terra de Nossa Senhora. Nós subimos tudo a pé, a ladeira mais comprida, cantando mais alto ainda, em louvor Aparecida. Salve a Mãe do Redentor, a Senhora milagrosa, demos viva sem parar. Rezemos com devoção pra nossa vida ajudar. Nós estava satisfeito, promessa tava cumprida.